nascido e criado no brega. Meu nome é Kart, sobrenome é Love. Vamos falar de amor. Te via com o coração fechado, com medo da tristeza e do passado, andando no caminho da razão. Você apareceu na minha vida, abriu a porta pra uma saída. São coisas que não têm explicação. De repente eu me entreguei, não lutei, não existi. Quando eu menos esperava, o teu perfume estava aqui, se espalhando pelo ar, me chamando pra deitar. E morrendo de saudade, te encontrei no meu lugar. Meu amor, levei tanto tempo para encontrar alguém que chegasse pra me libertar. Me entreguei de novo a mais, quem diria. Meu amor, esse sentimento no meu coração veio pra com a solidão, outra vez sentindo essa alegria. É o amor, Abiel. Astúrio. Nascido e criado no brega. Portal do Arrocha. Eu aqui olhando o telefone, escrevendo o seu nome, esperando uma resposta que eu já sei. E se eu sei, por que é que eu fico feito bobo? Sempre caio no seu jogo. Olha só a armadilha que eu entrei. Você mudou sua atitude, esqueceu de me avisar. Agora sei porquê. A outra em meu lugar. Eu tento te entregar meu coração, você não quer saber, me diz que não. Parece que amar que não te quer te faz sentir melhor ou mais mulher. Pra que continuar agindo assim? Não vê que desse jeito é ruim pra mim. Um dia